contato com a noite. O céu sorriu estrelado, ruas vazias de gente, testemunhando desejos, antecipando teus gestos leves, complexos, simples. Em pleno voo noturno, zona de pura alegria, a solidão sozinha corria atrás de mim, experimentando.